O Homem do Alô chegou! Era isso que vocês queriam, é? Então toma! Ele chegou. Uhul! Alô? É, ele mesmo. Trazendo o Alô mais conhecido do Brasil. Alô! Alô! Performance exclusiva. E a sequência que não deixa ninguém parado. Apresentamos a vocês... O maior show em saudade no Pará. Ele vem com tudo. O Homem do Alô. Alô! Tom Máximo. Isso mesmo. Tom Máximo. Com um único intuito. Fazer a alegria popular. Então, Tom. E aí? É hora de brincar. Bora brincar! Chegou a hora, meu showman. Tudo isso é Tom Máximo. Já tô aqui em Santa Isabel. E a galera vai curtir assim. Aí, DJ Tom. Solta som. E vamos soltar a minha primeira. DJ Tom! Alô, Santa Isabel! Alô! Deixa eu brincar, deixa eu brincar, deixa eu brincar! Batom gosto... Batom gosto de fruta que deixa atinar minha boca. DJ Tom! Ai, que coisa louca! Tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, Máximo. O teu corpo quente. Tom, tom, tom, tom. Aquele teu jeitinho de fazer amor comigo. Como é que foi? Foi muito bacana. Quero outra vez contigo. Deitar na tua cama. Agora deixa eu abraçar aí, meu parceiro Thiaguinho, isso aqui com a gente. Toda a galera GDAC! Mas é legal demais fazer amor contigo. Mas é legal demais fazer amor contigo. Mas é legal demais fazer amor contigo. Mas é legal demais fazer amor contigo. É o Ciro de Santa Isabel! A carroça da saudade. Você me olha, eu olho pro lado, coitado do meu coração. E eu? Eu bem que queria ser um cara pra frente e ter os meus. Deixa eu abraçar aí, meu parceiro bom. Olhar pra você. Alô, bom, um abraço pra você, garoto Júlio do Carrozão, ao lado do Carlitinho aí. Um abraço aqui do Tom. DJ Tom Máximo. E aí, Beatriz Abidon, também bonito. Adoro aí. Rodilhas de Sori são aqui! Já que eu não tenho coragem de falar, peço meu amor, venha me ouvir cantar. Só assim eu posso te dizer tudo que eu sinto por você. E se por acaso eu te interessar, me dê um sorriso e vamos dançar. E deixe que eu te mande esta canção no teu ouvido, direto do teu coração. de DJ Tom aí. Era isso que vocês queriam, é? DJ Vassoura, Júlio do Comércio, onde? Rabacina também. Um abraço, Lolito, Predador! Alô, Santa Isabel! Às vezes eu te acho tão complicado. Não consigo entender o que nos afasta e só aumenta a dor. Tinha um coração que muito sofre pra ter você. Se eu não te vejo, fico a suspirar. Imaginando. E aí, carioca da Yamada, isso aqui também com a gente? Pois quero que saibas que em ti não paro de pensar. Fala, Marcão! Sem seu amor eu vou ficar nas nuvens. Olha o meu DJ! Vem me abraçar, aquece meu coração. Não me deixa nessa solidão e acende o fogo dessa paixão. Quero te amar, conforta essa emoção. Segura, segura! Segura! Segura! Segura! Você não deu valor no amor que ofereci a você. O meu coração. Um abraço aí, o Grande Ney! O Grande Bode Toledo, lá de Americano! O que te ofereci eu jamais ofereci a ninguém. E aí, Grandalhão Daniel! Eu falei que eu viria com tudo hoje! Você brincou com meus sentimentos. E aí, Lucas, Pedigão e o Cassinho! Deixa o Xaxá, não chega! Você me perdeu. Não deu valor em mim. No meu amor, não vou mais chorar. Não vale a pena. Alô, diretor! Seu Diga Pinça por aqui ao lado aí do Leste Faro. Um abraço aqui do Tom. Tão triste assim sem ter você. Alô, se eu te fiz alguma. Alô, Gleicinho, o homem que comanda o açaí Santa Isabel, é ele mesmo. Eu te prometo que ia acontecer. Vai girar, bora girar, bora girar. Vamos virar a situação. Aí, DJ Tom, solta som! E vai dançando, dá pressão! Tu não queria dar pressão? Dá pressão! Por aí! Alô, DJ Tom Máximo! Isabel é pra dançar, senhor! Peraí, já. Baby, baby. E olha, me falaram que tira uma maniçoba me esperando. Deixa que quando acabar a gente vai lá dar ali nessa maniçoba. Desejo felicidade. Dona Daci, beijo aqui no tom. Você merece ser feliz. Meu amigo Hugo, o rei das faixas pela área. Quando estava com você, era tão gostoso, tão lindo o seu jeitinho. Era carinhoso quando só você chamava o meu nome pela cor. DJ Vitor, DJ Baiquinho, lá do Bar do Celso. Isso aqui também comigo, um abraço pra você. Só posso te dizer que já estou legal. A procura de uma mina muito especial. E essa mina, meu amor, não pode ser você. Não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. Vai, Tom! DJ! Tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, máximo. Tom! Desde muito longe me deixa louca. Cadê o americano? Cadê o Jiguinho? You're all welcome to the show. Tô aqui, ó! The biggest and best nostalgia structure of... Seu cabelo loiro, pé máximo. De seda. Como foi gostoso eu te... De paz! De amor pra dar. Aqui você tem moral! No verão que vem de novo eu quero te encontrar. Gringo lindo, loiro, louco de amor pra dar. Minha vida inteira eu quero te entregar. Me dá um toque, eu vou morar contigo em Nova York. Secretário aí de Cultura, Gleison, lá do Tauá, alô, Rui! My baby, I love you. Príncipe Marlon e Amaral da 15, e a galera aí do Gol Barroso estão aberto para nós. Luzinho aí do comércio e também. Meu amor, vamos nos encontrar pra lá de Troncamento. Em uma passarela da BR-316. E aí, Bruninho de Baixista? E o Chico de Cucuja? Primeira. E o Xuxa, só de bola na luxuosa. Libera, libera pra mim. Libera que eu tô afim. Libera, libera pra mim. Libera que... E a galera da Quinta do Isca! Mas assim, aplica. O que é que você quer? Tá bom, Bruninho, não te abstrua. E é tão bonita. Mas assim, aplica. E a família Chopitão! O que é que... De Santa Quitéria! E é tão bonita. Meu amor, espera logo essa parada. Uma noite não é nada, eu sei que você tá afim. E aí, Frangina? Comigo ela não quer, não quer, não quer, não quer. De jeito. Olha o vereador! E ainda diz que é mais assim. E aí, Grandalhão Daniel! É Grandalhão Daniel, o luxuoso de Santa Isabel. Mas assim, a briga. E aí, carequinha da Vila de Americano! É que você quer ser dizendo que é tão burro. Vai virando! Vai virando a gatilha! Vai virando a gatilha! Vai virando a gatilha! Vai virando, vai virando, vai virando! Vira DJ Tu! Fazendo caqueado na carroça da saudade, você faz esse gingado. Conto o Máximo Franjinha e o DJ Toninho. Na carroça da saudade, você não fica sozinho. Vem dançar, a carroça é festa. Vem curtir, a carroça é festa. Vem dançar, a carroça é festa. Vem curtir, a carroça é festa. DJ Júnior. Vamos lá curtir, é isso que interessa. Vamos lá dançar, porque a carroça é festa. Vamos lá curtir, é isso que interessa. Vamos lá dançar, porque a carroça é festa. Toda carroça da saudade que se... Vereador Rogério e o Hugo do Morro, um abraço aqui do Tom. E agita um povão, mexe com a galera. Junto com a equipe, a carroça é festa. DJ Tom Máximo, o showman da saudade no Pará. O DJ que deu seu alô para todo o Brasil. Cadê o grito das mulheres sinceras aí, hein? Cadê o grito? Canta pro Tom. Abre o jogo, acabou. Pra que esconder esse falso amor? Eu confiei, me entreguei. Meu coração logo se machucou. Noite do meu lado, fico aqui imaginando. Mas como pude cair nessa farsa de amor? E parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você.

feeling is lost. I still believe that you cry for me. Will I survive without you? Deixa eu abraçar também aí as Mega Stops! I was waiting like a fool. Alô, Arthur, Muniz! Back, fool. I was standing alone in the rain. Like a fool, I was dreaming. GDA tá no apoio aqui ao lado. Círio de Vila do Carmo, dia 21 de julho aí tem o Mineirão, tem. Dia 22 tem o Búfalo do Marajó. Foi tanto que eu te amei e não sabia que pouco a pouco eu te perdia. Eu te amo. E aquele louco amor inesquecível tirar do coração. Empresário Gerardo Bia Bia, patrocinadores aí do DJ Alessandro Isabelete. Enlouque... Aí Alessandro, desgraçado. Ficas banais, te perdi. Se aquele quarto falasse, hein, Alessandro? O tempo já passou. Tem que dar uma arrumada lá, né, pai? Eu não consigo. E o microfone, hein? Dá pra ele agora. Coração. Eu te amo. Like a fool. Tudo equipe. Like a fool. Nova Varanda. To come back. Fool. I was standing. Galera aí da Varanda, Modas. Sou aqui. Like a fool. I was dreaming. Like a fool. Don't you lose you this way. And now I'm just fooling myself. Toca. Segurada aí, que aqui o volume tá daquele naipe. Que eu tô dando queixa de você. Meu amigo Mauro Silva, Luizinho. Aí o polícia disse que Luizane, Aldis, Rabacena, Nasa e toda a família aí. É caso sério. Aqui pela carroça. Sua sentença é viver na mesma cela que eu. Já que nós dois estamos sendo acusados de adultério. E aí? Essa mulher, e a gente vai viver a vida como grande mundo dos magnatas, é, sem dar satisfação na nossa relação. Condenados a viver compartilhando prazer na cela da nossa paixão. Diz aí, filha, vai! Oh, oh, oh, oh, oh. Não quero advogado, quero regime fechado com você, amor. Sabe se refez desse pecador. É bandido esse meu coração. Ah, é? Eterno prisioneiro da paixão. Toca de jeito! Você dia 14, a gente vai estar lá no teu setor, meu irmão. Até de mim. Vai! Na verdade, tudo que eu mais quero é saber que você tá feliz. Por você, faço tudo, tudo pra te ver feliz. Por você, faço tudo, tudo pra te ver feliz. manda, manda. Manda que hoje eu vou endoidar aqui em Santa Isabel. Deixa eu abraçar aí o dono do carinho, minha patroa Andréia. Ela que é a esposa aí triste, do meu grande parceirão já já. E olha, tá pai dela, né? Eu não falei? Você chega, pois é. Tudo, é só você dizer que me ama. Chiquinho de luxo, olha o Anderson. Pede, precisa! Valeu! Aí do Pujo, um abraço! Na verdade, tudo que eu mais quero é saber que você tá feliz com você. Na fonte dos seus olhos, quero me banhar. No seu beijo molhado, vou matar minha sede. Me embalar. A gente já tem CD do Toninho, do Josias. Passa-me só. Ainda mando Assis Produções. Me leva pro seu colo, pode me ninar. Me cubra de carinho pra cessar meu frio. Falei meus ouvidos, me calma. E dia 3 de novembro aí, tem o versão de aniversário do Evaí Promoções. Com a luxuosa carroça da saudade da Série do Guarani em Castanhal. Um amor por toda a vida, um momento de prazer. Sem lugar, sem tempo e hora, a escolha é sua. Te amo, o sol ou é noite de lua. E aí, Marcão? Atraio com meus olhos, sou sua armadilha. Você me apresa. Não é badona. Grudalhão Daniel, também o DJ. Posso te apanhar. Aí, Lambix da carreta pra toque. Vem, te atraio com meus olhos, sou sua armadilha. Você me apresa, meu prato preferido. O meu primeiro pulo, posso te apanhar. Dali Santa Isabel! Era isso que vocês queriam, é? O doido chegou! Deixa eu te amar só um pouquinho. Máximo. Sou um gato louco, carinho. Olha, Dorival, é lua cheia, meu irmão. Carente de amor. Tirou aquela foto? É como eu estou. Alô, Marcelo, olha o psicológico, viu, garoto? JP curtindo a carroça! Gelo, aristocrata. Ai! Venha me amar. E olha que ela tá preparada! Em cima do penhado, embaixo dos sofás. Bora, Cheguinho! Se a cama quebrar! Vai pro chão, Tiaguinho! Miau, miau, miau, miau. Não atrapalhe agora. Miau, miau, miau, miau. Gato está morando em meu quintal. Alô, Evaí! E aí, você, você aí! E Josias, como eu estou, venha me fazer milu, milu, por favor, quebra amigo Gleison, aí do Cauá. Esse tem moral aqui na Luxuosa. Venha me arranhar, ser minha gata. Oh, oh. Em cima do telhado, embaixo do sofá. Se a cama quebrar, se a cama quebrar, bora pro chão. Que é tão bom. Oi! DJ Tom. Oh, oh, eu te amo, meu amor. Meu amigo Cezé, também o Márcio Mecânico. Oh, eu te amo, meu amor. DJ Tom. Eu não consigo viver. Eu não consigo viver. Meu amor, vai entender. Eu não vivo sem você. Meu amigo DJ Júlio das Marquinhos, aí da carreta pequena atrevida de Santa Maria do Mundo. Murai Deua. Te amo, meu amor. Pra mim não ter que chorar. Meu amigo Dito, Predador aí, e a Beatriz Abdô. Expectativa da carroça lá em Sori. Vem ligar o seu calor. Ainda sinto seu sabor. Diego Meirelles e a Thalita Meirelles. Aquele dia de prazer, quando a gente fez amor. Aquele dia de prazer, oh, oh, quando a gente fez amor. É, a mãe do Jajá tá aí, ela gosta. DJ Tom Máximo. É tão lindo o amor que a gente faz. Que a gente faz. Parece que o mundo foi feito só de paz. Me bate uma saudade, um vazio sem você. Viver sem você eu já não consigo mais. E você sem mim também. Olha, deixa eu abraçar o Diego Macedo, está aqui domingo com a gente. Entre você e Ruda, essa coisa mais linda. Fica bravo, tá toda hora. Alô, alô. Vou bloquear pra não assistir as lives do Tom. Agradecer a meu gente. Vídeo das lives. Meu vídeo das lives. Duas horas ele entra online. Acabou o trabalho. Cala a boca, cagueta. DJ Vassoura. E a gente faz. E o clube do Clube Piscinilha. E o Júnior. O mundo foi feito só de paz, minuto. E eu fico sem te. Olha o Henrique, também o Gordinho, luxuoso. E essa esposa é a Mônica. Saudade, um vazio sem você. Viver sem você eu já não consigo mais. E você sem mim também não vive jamais. É amor sem fim entre você e eu. Essa coisa mais linda que me aconteceu. É amor sem fim entre você e eu. Só resta agora amor, agradecer a Deus. DJ Tom, é saudade Santo Isabel. Vai pegar o teu. É só ver você chegar. Vai dançar, onde eu ando. A emoção que eu sinto é muito grande. Minha equipe GDA por aqui ao lado, enchendo e derramando todas. Seu olhar me mostra por conta dele, né? És o lago azul. O Bad Boy, meu irmão. Toda vez que chego perto. Isso. Sua miragem. Espera da volta, alô, Mike. Jane, Cuca, Bria. Eu quero saber o seu nome, menina. DJ Tom. Por que você brinca com meu coração? Deixa pra sair o grande Marcelo. Aliás, a Marcelo aí do espaço. Quero online. Curtindo a carroça. Menina, amo você. Do Rodinha! Eu andei demais a procurar o que vi no seu olhar. Esse olhar tão diferente diz que guarda o verdadeiro amor e me fez um sonhador. Olha o pão do corte de Marituba! Agora eu quero saber o seu nome, menina. Por que você brinca com meu coração? Eu sinto saudade, é demais meu desejo. Menina, amo você. Eu quero saber o seu nome, menina. Você brinca com meu coração. Direto dos Campos Marajoara para o mundo, a luxuosa carroça da saudade chegou. Menina, amo você. Aí vai. Nosso amor é tão imenso que nem mesmo o tempo pode apagar. Que se passa, nosso amor aumenta sem poder parar. E aí, barbudo? Quando estou perto de ti, minha vontade é de cantar. Príncipe Marlon, eu te amo. Eu também te amo. Eu te quero. E aí, Príncipe Marlon? Como é que é? Nosso amor é tão imenso que nem mesmo o tempo pode apagar. Eu te amo e tu me amas. E aí, Grandalhão? Grandalhão Daniel, a maior potência em Santa Isabel. Passa, nosso amor aumenta sem poder parar. Agulho segurando! Rodinho tá parabenizando o Renan. Eu também te amo. Um abraço. Eu te quero. Eu também te quero. Eu te amo. Eu também te amo. Eu te quero. Thank you. consigo mais viver longe de ti. E aí, carroça FC! Não há lugar pra nós. Não há. Meu irmão, tá uma loucura aqui, papai. Jogar aqui pra trás. Jogo frágil, sei. E o parceiro Glencílio, você aqui também com a gente. Um abraço pra você aqui do Tom. Oi! O que eu já fui. No jogo frágil, eu sei. Que ela me envolveu. Agora eu tento ser. Já fui, não há lugar pra nós. Não há um mundo feito pra nós. Ilha. Dorival, amanhã ela é toda sua. Ao te ter só uma vez, não esqueço. Deixa pra você, Demil, Alain, Arlen, Gael, Alisson, lá de São Francisco do Itá. Me entreguei, você me vai. De saudade marcante com o DJ que entende do assunto. DJ Tom Máximo. E aí, Tom? Manda seu alô. Alô! Alô! Que todo o Brasil conhece aqui em Santa Isabel. Não acredito! Sabia! Eu não dei um mês! Por tanto tempo procurei sentir um grande amor assim. Procurava por alguém que me desse. Esse tempo aí, Glicinho, na época da escola, hein? Você não quer. Aonde o camarada na beira da piscina? Te olho, te beijo em todo lugar. Toda noite. Alô, Juninho! Desejo tanto te encontrar. E o pão? Foi tudo que eu desejei. Vai. Agora me diz que não dá. E aí, Andressa? Me diga como esquecerei. Como não lembrar? Boutique. Como eu quero você. Meu parceiro Anderson, é a Boutique. Beijo. Sempre nos melhores eventos vestido, Tom Máximo é a Boutique do sucesso. E é a Boutique na Rua dos 48. É a Boutique no Shopping Castanheira. E é a Boutique em Coraci. Eu tô grandão, papai. Não quero agonia, viu? Passa, um dia você vai acreditar. É você, meu grande vai. Amor. Toca de dedo! É indiscutivelmente Splash Panda. Já tem um show! autógrafo, não te obstrua aí, cabeludo. Cadê a Sandrinha, hein? Essa menina que está ao meu lado não para de olhar pra mim. Olha, dia 14! Ela e Júlio, tem carroça chegando em Santa Maria! Eu acho que ela está assim. Do Muraideua! Sentou aí do vereador Virilho! Vai ser muita pressão, hein? Quando lhe fala de amor, sei que ela vai se amarrar. Tem um cara simples como eu, ela com certeza vai se ligar. Bora, Josias, bora! Pro Gíria! Pelo jeito do seu gingado, ela gosta de pagode e baianada. Deve estar percebendo que eu gosto de brega, funk e lambada. Cadê o Grecinho, hein? Grecinho, Leste, cadê o Grecinho? Grecinho, essa aqui é pra te lembrar. Luxuosa Carroça da Saudade, da Ilha do Marajó. A maior referência em saudade no Pará. Vai! Quantas vezes eu te esperei, amor? Sozinho no meu quarto, aqui estou. Sofrendo com a saudade que você deixou. Um, dois, três! Não aguento mais essa solidão. Preciso encontrar uma solução. Me convencer de que agora estou só. Confesso que também senti essa dor. Agora já é tarde, pena que acabou. Acho que encontrei um novo amor. Você estragou com meus sentimentos. Jogou os nossos sonhos todos ao vento. Vereador Rosília! Bora, Franjinha. Ilusão. Agora estou sofrendo com esse sentimento que maltratou e feriu meu coração. A nossa história, o nosso amor se transformou em ilusão. Agora estou sofrendo com esse sentimento que machucou e feriu meu coração. Isso é para 4 CD aí pra mim. Eu vou te esquecer, amor. Não aguento mais sentir no peito essa dor. Ai, que dor. E me faz chorar. Quero alguém que me dê valor. Assim vou seguir. Pipoca Camelada. O meu caminho pra viver. Gente boa. Uma nova. Gê Filho. Desmunista aqui, ó. Bora, Franjinha, bora, Franjinha. Não, fica aí. Agora no meu peito nova chama vai brilhar. Eu vou ser tão feliz que de você nem vou lembrar. Se alguém disser que viu você chorar por mim, show! Toninho incorporou e diga aí. Meu primo, como é que tá aí, meu primo? Looking sober, even sober,